423, decola 226, 1208, controle. 1208, controle, Rua Azul 4423. 2791, estabilizou no ILS, o Jato Capabista. Azul 2791, completa a próxima faixa, na Torre Salvador, 118, decimal 95. Salvador 18952, 791, boa tarde. Controle, voo, chão, Azul 4423. Azul 4423, contato radar na decolagem, via hora do ano, suba para o nível 360. Sai do Bruno, sessão 360, Azul 4423. Roger, Gamma 3155, good day. Confirmando 4423, direto a Leste. Afirma, 4423, Brasil. Sol 3 Júnior, direita Eco, chame Sol 1, 2 Júnior, 219. Direita Eco, 219, boa. Sol 3 visual decolado agora de 3 Júnior, 7 Júnior, Sol, vai ser referência ao controle Salvador. Aguardando a preferência, o controle formador próximo, guardião 01. Palma, Vitor Acolino, motorizado ingresso, forte alinhado, e próximo, pistão 7. Eco, Vitor Acolino, na faixa média, pronto, próximo. 3367, decolagem autorizada, pistão 0, vento no 7, 0 graus, 08 mais. Frente autorizada, decolagem, 3367. Poderia confirmar a frequência de controle, por favor? 30, decimal 8, 0. 07. Estapuã, chama o Rotalho 1208. Estapuã 1208, volta. Guardião 01, no 500 pés no litoral, está escutando o controle. Azul 4423, chame Recife agora, frequência 126.0, alterna 128.8. 260.288. Direto salvo, tá 3367. Estourado, direto salvo, 3367. Controle Salvador, Azul 9070, solicita coordenar a proa do destino Barreira. Controle, chamou o controle? Romeu, Vitor Eco Lima. Romeu, Vitor Eco Lima, contato radar, suba para nível 280. 280, Vitor Eco Lima. Controle Salvador Del Azul 9070. Prossiga Azul 9070. Solicita com a proa de do destino, barreiras, a magnética dela seria 300. Autorizado, eu tenho barreiras da presente. Azul 9070. Ok, da presente nessas barreiras. O 9070, obrigado. Chama Recife agora, frequência 128.35, alternado 125.1. 2835, 1251, tá? 3, 6, 3, 3, 7. Azul 9070, chama Recife agora, frequência 1260, alternado 128, décima 8. Chama Recife 1260, 288, azul 9070, do lado. 0, restrito 3000, está interessando o controle. Confirmando a frequência do mesmo 208. Sim, 208. Então, eu, Victor Lima, confirma seu ideal para o destino? Vamos lá, 321 para o destino, Victor Lima. 7, da presente veio direto ao destino, para o meu Victor Lima. Bom destino, obrigado, Victor Lima. Chamamento 314, contato radar da colagem, suba para o nível 340, sem restrições. Sem restrições ao 340, o Chamamento 6314. A gente está passando o Mike Brasil em Fomos, está em contato com a data passando o Pessoal Coral, Lima Prode de Almeida, para chegar no Gama de Ono, chama o meu IBF de Silva, ajuste 9018. Romeo Victor, Eco Lima, chame Recife agora, frequência 126.85, alternado 125.45. 3.85, alterna 125.45, Vitória Eco Lima, boa tarde. Beatriz 14, voo direto Petrolina. Voo direto Petrolina, chamando a Beatriz 14. Chama a 210, chama a identificação, voo direto Papo, vista para o 6050. Mike Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme, pista para o nível 060. 060, vai lá, Uniforme. Autorizado alinhando e colapso no 0, vento 160 graus, 069. Autorizado alinhando e decolapso, estão no 0, com 120. Entrou na piada, se quiser para o nível 1, 170. Cruzou na 90, achando a identificação, chegando com a mediana, por isso mantém o nível 070. Com o médio 1, 070, 130. Não tem a via chegada até a 390. Estou no Mike Bravo Uniforme, confirma sua indicada. Indicada de 190, senhor, 190. Flat. Eu chamo a minha 314. Chame Recife agora, frequência 12.85, alternado 125.45. 5, alternando 24, 25, 45, 63, 14, 4, 8. A paz de Turim, de autorizado táxi via Papá, reporta para o cruzador no Sérgio, no ponte, por favor. Sabe Mike Bravo Uniforme, isso aí mantém o nível de voo 120. Ele sabe que é isso, 120, Bravo Uniforme. Quatro Índia, autorizado cruzamento 17, Quebec, Mike, na linha, chama só 1-2-9. Quando o Mike Bravo informe, se apresentou para sequenciamento, seu número 3 na aproximação, mantenha a proa 020 limitado pelo localizador. A proa 020 limitado pelo loco, Bravo informe. Via Puca, suba para o nível 370. Via Puca para o 370, ou 1120. Repetendo, o Mike Bravo e o uniforme está reautorizado até 1100, ainda mantendo a prova sob retorno. Até o 1100, para reforçar aquela prova. Fechando a 6210, autorizando a sinal do e-mail que se recursou 1-0, deixa para 2003 sem restrições de ajuste 1018. 2109, início da recepção, autoridade IDS, reportagem utilizada por Oceanair 6210. Pela 6210, estamos tendo um tráfego de nossa posição de 2 horas, afastado 8 milhas, com deslocamento norte, programa nível 120, descida para uma centena, é um Xingu. Oceanair 6210. Mike Bravo, informe que será ultrapassado pela esquerda, por um aeroporto 20 da Atlanta, está passando agora o 070 em descida para 2007. Certo, eu vou verificar. Eu cruzo no 90, redução de velocidade para 230 nós, número 3 na aproximação. Ok, 230 nós, 3109. 101, seja a porta curta final para o Pátio Gré. Não tem tráfego reportado aproximando para no 0. Vou parar na curva e para o Pátio Gré, lá de 101. Quando o Mike Bravo informe, vista para o nível 060. 060, Bravo informe. 56 no corte, deixa eu ver. está pronto para decolagem. Turinja autorizado, alinhar e decolar, destino 0, ventura 60 graus, 05. Turinja autorizado, alinhar, decolar, delta 10, Papa Romeu 4, Vitor Índia. Alinhar Mike Bravo, informe seu novo limite, a radial 290, do Zé Salvador. 290, a radial Salvador, Bravo em fora. Regina 90, deixe e mantenha 4.3, o ajuste no 0.8, reduz a velocidade para 2.00 mais. 1869, a sua identificação via chegada BF, vista para 4.6, o ajuste no 0.8. Via Ponte, Leite 18, 4.7, com 2.9. Bravo Uniforme, vista para 2.6, o ajuste no 0.8, aguarde para a VT de interceptação. Todo mundo está aguardando, agora fala. Grupo 1120, solicita agora a frequência 126.85 e secundária 125.45. 125.45, 1120. Pelo Mike Bravo Uniforme para o localizador direito na proa 120, autorizado a sinal do IMS, informe estabilizado. Direita 120, informe estabilizado, Bravo Uniforme. Papai Salvador, muito boa tarde, Papai Romeu, Papai Vitor Índia, cruzando o Rio Pé e na sua escuta. Papai Romeu, Papai Vitor Índia, contato radar, subiu pelo nível 430 via Arboana. Sempre sobe para o 430 via Arboana, na sua escuta, Vitor Índia. Resumo 0, vetor para a sequência metro, curva esquerda para 020, seu limite ao localizador. Para 20, habilitação lote 4.6 está 8 milhas para a posição Conde, serviço radar encerrado, chama Areca Ju na frequência 120.3. Areca Ju 103, 04.6, bom serviço. Médico. Controle Salvador, bom dia, boa tarde, 3894, informação do Lula, descendo para 150 da Abu Médio. Ataca 3894, chama identificação, vias da Mediona, desça pelo nível 050. Para 050, 3190, vai seguir tráfego, está passando em 1 hora, 14 milhas, cruzando 4 mil pés em descida para 2 mil pés, é um Xingu. 7, 3190. Fechando a 210, passando a Duna, completa final de procedimento, chama para o Salvador, 1188995. Porto Salvador, 289, cortar daqui a pouco, acionar 6210. Salvador, Xanar 62, Xanar 610, trato estado autorizado por uso, pistão 0, retorno 70 graus, 05. Sente-se, esposa, Xanar 62, Xanar. Olha o Oscar, Mike Eco, controle, prossiga. Delta, Terra 68, como é que é? Mantenha a regra de visão no meu 3, o ajuste no 08, informe em direção no corredor Interlagos. Pelo Mike Bravo uniforme, mantenha a velocidade até Duna. Afirmativo, mantenha a velocidade até Duna para reforma. 390, temos um trato adicional, essa questão de 12 horas, afastado 3 milhas, mantendo 1.6, fazendo sobrevoo sobre a ilha, é o Charlie 150. Certo, está 3 horas, está 3 para o localizador, corre direita, na proa 080, está autorizado ao final do ILS-X8. 3 horas, está autorizado ILS-X8, está 3 horas na terra. Estabilizado a configuração aqui para o Mike Bravo. Estamos no Mike Bravo uniforme, completa final do procedimento. Está livre a redução, chama pelo senador, frequência 1.18.95. 1.95, chama lá, botando o Mike Bravo uniforme. Bravo uniforme, continua a aproximação em forma de salir. Controle Zan 3894, tem uma formação bem aqui na nossa frente, poderia levar para o editado para a esquerda mesmo? Eu já desisto de informação na produção do Zan 3894. Obrigado, Zan 3894, esquerda na produção, obrigado. Vitor Índia, chame Recife agora, frequência 1.26.0, alternado 1.28.8. Sente Recife 1.26.0, alternativo 1.28.8, muito obrigado, Vitor Índia. Recife 1.90, completa final do procedimento, chama pelo Salvador, 1.18.95, tem meu posto. 3.95 agora, obrigado, senhor. Autorizado direto Duna, Gol 869, vista para 2006, ajuste no 08, informe estabilizado. 2000, Duna, informará estabilizado. Plano uniforme autorizado, pouso destino 7, retorno 70 graus, 06. Plano uniforme, o povo da 10, passado para cá. Linha 9 no 9, ainda colapso parado? Afirmativo. Cruzado leve, colapso estando 0 sem parada, azul 9 no 9, retorno 70 graus, 0 menos. Aí fica como separado, azul 49, 69 no 9. 8-69, pode voar onde a terra? Negativo, voo em Ituna, informe estabilizado, voo no 8-69. Vai para mais estabilizado. 3894, vem preparar sequenciamento, curva esquerda, proa 030, seu limite é localizador. Vem se mantenha 3.000 pés com ajuste 08. Curva 3894, está a curva na esquerda, proa 030, limite é localizador, descerá para 3.000 com 1018, curva 3894. Informa o tráfego pressão de 12 horas, 7 milhas, com o mesmo rumo, está nos corredores visuais, mantendo 1.500 pés, já a Tiana 150. O SAT 3894 está registrado. 1869, completa aproximação, chama Torre Salvador, 118, décima 95. 95, obrigado, boa tarde. 69. Solo 06, direito ao solo no Rio Nacional. Direito no 201, obrigado, Euro 1. Solo Torre 18, final 95. 1895, Tan 3894, obrigado. Controle de voo 9189, vai precisar de 5 graus à esquerda para evitar uma formação aqui bem próxima à etapa, ok? Sim, chegou 9189, livre de voo após voa dona, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento eletrofeito, estamos agora estabilizados. Ok, gente, a parte de voa dona, desce para 2 mil, chamada estabilizado, voo 9189. Avesso final de Paripe para ingresso até Largo, Serra Golf Oscar. Em Serra Golf Oscar, reporte Serra. Reportará na Serra, Serra Golf Oscar. Ana, pistão 10. 2894, autorizado pouso, pistão 0, retorno 8, 0 graus, 0 menor. Autorizado pouso, pistão 0, 3894. Ando até Largo, manterá no pé. Sim, Jéssica Mike Eco, reporte quando no Ceasa. Reporte lá no Ceasa, lógica Mike Eco. Azul 6919, chama o Santos Recife na frequência 128 decimal 35, até 925 decimal 1. Azul 6919, vai chamar o Santos agora 12835, até 925 decimal 1. Serra Golf Oscar, voo Serra. Voa Serra, Serra Golf Oscar. 2989, redução de velocidade 1809. Reduzindo 1809, mais voo 9189. 6 Serra Golf Oscar, chame final, corrigindo, chame torre na frequência 118.95. Chamará a torre na frequência 118.95, Serra Golf Oscar. No Oscar Mike Eco, informa tráfego posição 12 horas, 9 milhas, mantendo no 1500 pés, anti-arre 150, aprovando estrada. Oscar Mike Eco, centro prazo. Sinal de plano. Curso final 17. Serra Golf Oscar. No nosso controle? Oscar Mike, chame torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, Oscar Mike Eco. Sou informador, Papa Romeu, Oscar Mike Eco. Oscar Mike Eco, fala um diário 150, ingressa no final de 4 milhas, na pista no 7. A 1 no meu pé, passando no meu pé. Mantenha a Ceasa guardando instruções, dou um tráfego já para o posto também, não, zero. Para a espera na Ceasa, Oscar Mike Eco. Só confirmando, Ceasa é a rotatória, né? Sim, mas me deram o nome para a Ceasa agora. No, parece que não existe mais uma espera, mas assim. Ok, só uma tela de espera, Oscar Mike Eco na Ceasa. meteorológica autorizada por 17, veículo 80 graus, 062. Convite estacionamento possível, tanto tráfego ingressando no lugar no zero, com 209 graus de pista. Autorizado o pouso no 7, Serra Golfiosca. Romeu LF, gol 989. Gol 989, complete final do procedimento, chama a torre na sequência 18, disponível 95. 1895, gol 989. E Salvador, gol 9189, estabilizado aqui na ILS. Gol 9189, continua a aproximação, informarei o que está ali. Esse da Vila Grave. Autorizado final no 7, reporta curta final. Oscar Mike Echo, autorizado final no 7, reportará na curta final. Taxado e travado. Saúde 25, direita, salve no Zinas Monoc. 19, 9189. Deixa eu frequência no Nossa, Mike Echo, final 17, passado para lado. Mike Echo, autorizado pelos pista no 7180 graus, 049. Oscar, Mike Echo, intenção do Oscar, Mike Echo após o pouso ou bate o 4. Gente,